se sentir saudade. É que eu gosto tanto dele, que é capaz dele gostar de mim. Acontece que eu estou mais longe dele que da estrela reluzir na tarde estrela. Eu lhe diria: desce a terra, o amor existe, e a poesia só espera ver nascer a primavera para não. Dar-lhe todo o meu carinho, eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto, é um encanto que não tem mais fim. E no entanto ele nem sabe que isso existe. É tão triste se sentir saudade e amor. Eu lhe direi: amor que eu tanto procurei, ai que me dera eu pudesse ser a tua primavera.